CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista nesse sábado, dia 30 de agosto. Chegamos ao final do mês. Eu tenho a honra de receber aqui hoje no nosso programa a Rosângela. Rosângela Rezende Rosim, ela que é vice-presidente do Conselho do Idoso. Ela é presidente do Instituto Cataratas de Iguaçu e também é presidente do projeto Mãe Feliz. Nossa, é muita coisa, né, Rosângela? Bom dia. Bom dia. Como é que você dá conta de tudo isso e ainda atender a sua família? Você é mãe de 3 filhos, você faz um projeto social muito bacana, nós já conversamos várias vezes a respeito desse teu projeto, principalmente o Mãe Feliz, e acompanha as mães de primeira viagem, mães carentes, dando assistência e tal, e ainda dá conta de cuidar de toda a sua família. É desgastante, mas é prazeroso também, né, Rosângela? Bom dia. Às vezes eu me pergunto como que eu consigo. É com muita persistência, é com uma dedicação, com muito amor. Eu penso assim que é momentos difíceis na minha vida que eu passei e que Deus me proporcionou esses 3 projetos, né? Então, esses 3 projetos eu enquadro assim, são os meus 3 filhos. É uma vontade muito grande assim de fazer a diferença, de poder ajudar. Hoje eu estou fazendo aquele possível do que eu posso fazer, né? Mas eu estou mostrando para os meus filhos que é um presente que eu quero deixar para eles, que eles possam continuar. Eles te ajudam nesse projeto também, né, Rosana? A gente já conversou outras vezes, uhum. Principalmente lá no Mãe Feliz, né? Você viu, né? Eles ajudam, às vezes eles falam, mãe, por que a senhora faz tanto? Mãe, por que a senhora ajuda tanto, sabe? Eu falo, mas eu gosto e é bom fazer mesmo, eu faço com amor. Às vezes as pessoas têm duvida, mas eu acho que agora já está tendo um crédito, né? Eles estão vendo que dá para se ajudar, dá para fazer uma diferença nos bairros, mas a gente tem que ter um apoio, tem que ter confiança. Eu agradeço que as pessoas estão vindo a conhecer, então a gente procura fazer melhor, né? E quando se tem o apoio dentro de casa, que está vendo, a gente está podendo ajudar, isso multiplica. Esse projeto Mãe Feliz, como é que começou esse trabalho? Ó, esse projeto Mãe Feliz foi um momento, assim, é uma história de vida minha. Eu era bem jovem, quando eu vim para Foz do Iguaçu, tinha meus 17 anos, né? Hoje você é natural de onde? Você veio Cianorte, onde? Paraná. Hoje eu estou com meus 51 anos e eu tive um problema e eu achava que eu não podia ser mãe. E graças a Deus, Deus me concedeu 3 filhos. Então, eu não podia ver gestante grávidas, né? E eu ficava maravilhada de ver como até hoje, né? Daí eu comecei a escrever a história da minha vida e nasceu o projeto Mãe Feliz. Que começou com você trabalhando sozinha, né? Pedindo doações, porque ela não é uma ONG reconhecida ainda, né? Você que ao longo desse tempo todo, Rosângela, você enfrenta muitos percalços, muitos problemas para poder conseguir as doações, não consegue fundos, né, recursos do município, porque você não consegue reconhecê-la como uma ONG, né? O que dá mais trabalho, que é mais difícil ainda realizar, né? O que está faltando para essa entidade é só o certificado, porque o resto tudo ela já se caminhou sozinha, né? Enfim, eu era para atender 30 mães, e a gente estava atendendo, bacana e tal, de repente uma amiga falou para uma outra e ela simplesmente ligou na RPC, e a RPC veio e fez uma matéria comigo. Ela me ligou, eu não queria, daí ela falou assim, não vamos, teu trabalho é muito bonito, as pessoas têm que saber. Após essa entrevista, daí eu não venci, daí todo mundo me ligava, era mães de todos os bairros, mães carentes, e assim foi, eu comecei tendo apoio, ajuda de coordenadoras, ajudas de amigos, comecei com 30, 100 e a gente deu conta. Não foi fácil, como não é fácil até hoje, mas é muito gratificante, é muito bom poder ajudar. Você, inclusive, toda vez que tem os eventos grandes na cidade, né? Teve o evento do carnaval, depois teve a Fartal, você sempre coloca pelo menos um espacinho, você fala assim, ai, consegui um espacinho pequenininho, mas eu tô lá vendendo sukiá que tal, toda a renda vai lá pro Mãe Feliz para comprar fralda, comprar os kits maternidade, né? Leite, essas coisas, né? De itens de primeira necessidade para aquelas mamães carentes, né? Então tá sempre de uma maneira ou de outra, né, Rosângela, tentando arrecadar, conseguir os recursos, né? Gostoso, às vezes me chama até de chata, porque eu sou persistente. Quando eu sei que tem um evento, eu fico lá, me dá um espaço, me dá um espaço. Eles falam, mas você de novo? Poxa, a gente tem um trabalho social, a gente está ajudando, não custa nada, né? E a gente participa, eu vou junto. Eu acho assim, quem tem seu espaço são os presidentes que têm que estar atuante ali, não repassar para terceiros. E eu fico ali junto até o final. Você acompanhou, a gente fica até de madrugada, a gente fica alegre, a gente ajuda nos eventos, né? Então isso é tudo com amor e transforma mais em carinho, porque a gente pode estar comprando os kitzinhos, né? Porque não é tão barato. Cada kit me custa R$100, R$98, né? É porque eu não coloco só usados, eu coloco os novos também, né? Então isso aí faz a diferença. Então eu gostaria que as pessoas, que quem faz os eventos aqui, que não precisava nem eu ligar, era só ligar, Rosângela, venha participar, que a gente sabe o seu trabalho que você faz. Rosana, você já me falou também que você acompanha essas mães também, né, durante a gravidez e depois, e muitas delas depois trazem o filhinho para você conhecer. Você cria um vínculo, né, com essas meninas, com essas mulheres, né? Tem muitas mães, meninas que são menores de idade, né? Você dá toda essa assistência, cria esse vínculo, né? Quase como um vínculo de afeto com essas mulheres, né? É muito gostoso. Olha, a gente acompanha desde o começo da gravidez, que eu entrego o kit no oitavo mês. No oitavo mês elas ganham um kit alimentar e um kit maternidade, que vai dar para os dois meses. Vai ter um acompanhamento. Em três meses nós estamos dando palestra, vários temas, né? Então a gente passa a ter uma amizade. Muitas começam a conversar. A gente fala demais, que tem muitas meninas novas. Então a gente passa a ter um vínculo de amizades. Eu choro, eu abraço elas, aquela barriga bonita. Depois nasce o neném, quantas que me procura para eu ser madrinha, né? Então, tudo isso é com muito carinho, é com muito amor. E eu agradeço a Deus por não deixar eu desistir. Eu não vou desistir, sabe? Eu tenho certeza que eu vou ter meu espaço, um espaço assim que eu possa estar atendendo essas mães com mais assim, com mais organização, que eu possa estar tendo os kitzinhos, os kits alimentar. Enfim, eu tenho certeza que aqui mesmo em Foz do Iguaçu nós vamos poder levar esse projeto para todos os postos de gasolina. Postos não, de né? saúde. Os postos, né? de saúde, né? E nos bairros mais humildes, os bairros que mais precisam da nossa ajuda. Tenho certeza que estaremos lá. Aquela questão do bagotinha no oceano, né? Mas você faz a tua parte, uhum. né? Tem pelo menos da onde essas mães procurarem recursos, né? As mães que não têm acesso ali a um posto de saúde, é longe de casa, às vezes não tem como chegar ao posto de saúde. Eu sei que você muitas vezes tira recursos teus para poder dar assistência para essas mulheres, né, Rosângela? É pura verdade, sabe? Quantas e quantas vezes, ela, na minha casa mesmo, olha, direto elas me procuram, Rosângela, minha filha está grávida, eu vou na casa para ver mesmo, chego lá, é uma pobreza, não só para a mãe gestante, sim para toda a família, então a gente procura ajudar, eu faço o cadastro delas, eu faço assim aquilo que eu gostaria que fizesse para a gente mesmo. A gente não sabe o dia de amanhã, mas é muito bom a gente estar podendo ajudar, a conhecer a necessidade de cada um, porque falar às vezes é fácil, mas a fome não espera. É verdade. Eu vou fazer um rápido intervalo agora para o repórter CBN, Rosângela, mas eu quero continuar falando aí desse projeto Mãe Feliz, antes de nós falarmos sobre o Conselho do Idoso, né, o projeto Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu, mas quero saber também da Rosângela, mãe, da Rosângela em casa, mãe de família, né? Então, mas é daqui a pouquinho depois do repórter CBN. CBN Entrevista. Tudo bem, estamos de volta com esse segundo bloco do CBN Entrevista deste sábado, dia 30 de agosto. Estou conversando aqui, uma conversa muito animada com a Rosângela Rezende Rosim. A Rosângela foi a fundadora do projeto Mãe Feliz, um dos projetos que atende as mães carentes aqui em Foz do Iguaçu, com recursos próprios, né, que ela não consegue, ao longo de muitos anos, ela não consegue transformar, por uma série de burocracia, não consegue transformar o projeto Mãe Feliz numa organização não governamental. Né? A Rosângela também é vice-presidente do Conselho do Idoso e também presidente do Instituto Cataratas. Rosana, conversando aqui agora, falando por quê? Você já me falou que você tinha o desejo de ser mãe, tinha o receio que não podia ser mãe, né? Era apaixonada por mulheres grávidas, achava bonito e tal. Mas atrás disso tudo tem uma história de vida também ali bem difícil também, né, Rosana? Até chegar nesse ponto, né? Os meus 2 anos de idade, eu morava em São Paulo. Eu tive paralisia infantil. Eu fiquei internada no Hospital das Clínicas 3 anos. 3 anos, meus pais me viam só numa janelinha. Eles disseram, os médicos, que eu não iria andar e eu não iria poder ser mãe. Então, eu cresci, eu saí do hospital com 2 anos, 4 anos, né? Certo. Daí eu cresci, com 6 anos, meus pais foram no hospital já para buscar uma cadeira de rodas. E lá, quando a minha mãe colocou eu no chão, eu andei com a Nossa Senhora Aparecida na mão. Certo. Ela fala assim, quer dizer, eu vou falar sobre a minha vida, eu vou me emocionar. Mas é assim, então você acredita nisso no milagre. Você estava lá, passou ali 3 anos, você entrou com 2 anos, com 5 anos, você ainda estava no hospital, passou ali boa parte da tua infância, né? Entrou ali bebê e saiu de lá caminhando. Sim. Como foi isso? Daí quando eu cheguei no hospital, minha mãe tinha ido para já pegar a cadeira de rodas, dela me colocou no chão, eu estava com a Nossa Senhora na mão, assim minha mãe me contava, e eu saí caminhando. Minha mãe não acreditou e nem a enfermeira acreditou. Da minha mãe falou que era milagre. E quando veio o médico disse assim: você veio buscar a cadeira da Rosângela? Eu era apelidada Brigitte Bardot, porque eu era muito loirinha, era bem branquinha. Daí a minha mãe falou assim: espera um pouquinho. Daí colocou eu no chão, eu saí caminhando. Daí o médico falou assim: é milagre, um milagre, eu sou devota à Nossa Senhora Aparecida. Então tá, daí eu cresci, namorei, casei, mas sabendo que eu não ia poder ser mãe. Daí Deus me concedeu 3 filhos maravilhosos, a Michelle, o Marlon e o Matheus. E se emociona também a falar desses filhos, né? É uma mãezona mesmo, né, Rosângela? É uma mãezona. E daí eu tive os 3 filhos, mas antes de eu engravidar, eu sempre olhava as mães grávidas achando que eu não ia poder ser mãe. E quando eu casei, tive meus filhos e eu comecei, eu tinha já escrito a história da minha vida. Daí foi onde nasceu o projeto Mãe Feliz. Eu disse que ia ajudar 30 mães, que foi uma promessa que eu fiz. 30 mães. Dessas 30 mães, em 4 anos eu pude ajudar quase 500 mães. Ah, então o projeto nasceu de uma promessa que você fez, ajudando, eu iria ajudar. A essa sua devoção, sim, né, a que você tem. E só o fato de você engravidar, olha, eu vou engravidar, mas que partindo disso eu prometo, né, fiz essa promessa de ajudar 30 mães. 30, era para ser ajudado, só porque eu não achava que eu não ia ter condições, né? Dessas 30 se multiplicou. Eu veio bastante ajudas e a demanda foi demais. E eu não tive como dizer não, e assim foi. Só que eu não tinha recurso. Muitas vezes eu tirei, muitas vezes, e ainda eu tiro de casa, do meu mesmo, para manter. Mas assim, Deus me abençoa, a gente vai, meus filhos também me ajudam, coloca eles no caixa, quando tem que fazer suquiá, que a gente faz, quando tem carnaval a gente amanhece, e é muito gratificante quando eu vou lá na ponte, que eu vou comprar os kits, que eu peço que venha, muitos já me acompanharam fazendo matéria, vendo a gente fazer as compras, enfim, a gente consegue cumprir com um compromisso. Mas daí quando eu chego em casa, a gente começa a escrever, começa a analisar tudo que está acontecendo, eu falo, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Mas será que eu tenho que fazer? Mas é muito, daí vem um outro projeto, daí vem sonhos. Eu tenho muitos sonhos, eu não sou uma pessoa assim de cruzar os braços, eu já tive muitos problemas, se fosse outro já teria desistido. Mas eu tenho uma força muito grande que eu vejo assim que eu vou conseguir. Porque muitas pessoas também questionam esse teu trabalho, né, Rosângela? Questionam, criticam. Aquelas pessoas dizem, puxa, você não precisa fazer isso, não é tua obrigação, é obrigação do poder público te ajudar, abandone isso, porque você só se incomoda, recebe crítica, tem gente que fala mal ainda, muitos faz questionamentos a respeito desse, com relação ao trabalho. Mas ainda assim você permanece firme, né? Com certeza. Críticas é o que mais tenho. Mas a crítica é para construção. Eu não ligo, não. Já chorei muito, já sofri, já pegava o telefone e falava, não é assim, venha conhecer, faz isso, tá. Só que eu decidi que não ligo, não, sabe? Eu acho que é aquela pessoa que brilha bastante, que faz uma diferença e se incomoda muita gente, né? Porque muitos não têm a coragem que eu tenho de vender um pastel, imagina, às vezes um evento chiquérrimo. Eu tô lá, eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu converso com todo mundo, eu sou bem comunicativa, né? Se todos fizessem um pequeno trabalhinho do que eu faço, quantas coisas poderiam ajudar? Até a cidade em si gosta muito de criticar, mas muitos não põem a mão na massa para fazer, né? Como que a gente poderia ajudar, né? Fazendo uma diferença, fazendo um bom trabalho, né? Eu não ligo para crítica, eu não tenho medo do não e não tenho medo de cara feia. Pronto, tá dado o recado aí então, né? Se alguém estiver ouvindo. Rosângela, você assumiu recentemente a vice-presidência do Conselho do Idoso. É um trabalho também que eu sei que é muito gratificante para você, que é trabalhar com idoso. Haja visto você ter criado, né, esse projeto, o Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu. Sim, eu tenho um carinho muito especial pela terceira idade, para os idosos de Foz, região. Eu trabalhei por 1 ano e meio no Centro do Idoso, no CCI, eu fui coordenadora de eventos. Lá eu fiz um trabalho muito bonito, eu acho que muitos que participaram de jantares, de passeios, né? E quando eu saí, eu me vi no chão, porque eu tinha os idosos, um carinho, uma amizade. Eu fiquei sem saber o que fazer, falei, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Que tinha muita coisa para fazer, assim, tinha muitos projetos, Eu tinha, né, projetos, eu falei, nossa, como que eu vou construir? Foi daí que surgiu Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu. Nós temos aqui nossas belezas das cataratas, da Itaipu, né, Parque das Aves, Refúgio, tudo gratuitamente para nós aqui. Foi daí que eu procurei uns coordenadores e nós conversamos, falei, vamos fazer um projeto, vamos levar os nossos idosos de Foz do Iguaçu para conhecer esses pontos turísticos de Foz, gratuitamente. Mas isso de maneira independente também, né? Uhum, sim, como? Daí eu falei, como? Contando com a ajuda dos empresários, vindo aqui na rádio, pedir, olha, que me ajuda. A CBN foi uma mãe para mim, eu agradeço muito mesmo vocês. Daí vem ônibus, daí vem, ai, como que vamos fazer? Tá, fizemos o projeto, procurei Itaipu, a primeira pessoa que eu procurei foi Itaipu, eu agradeço o seu Joel, ele abriu as portas para mim, ele leu todo o projeto e falou assim, não, eu te dou o apoio. E falou assim, Itaipu, aqui a hora que você quiser, você manda o ofício, a gente vai levar esses idosos, as cataratas, o seu Pegorário, tem um carinho muito especial, ele gosta do trabalho que eu faço lá, porque agora lá nas cataratas é um palco de dança, né? Enfim. Inclusive você trouxe agora, a questão é de 2, 3 semanas, você trouxe aconteceu um intercâmbio de idosos e jovens também. Que lindo. Né, que você veio em umas cidades aí, acho que 5 ou 6 cidades do Rio Grande do Sul, né? Pela primeira vez. Exatamente. Eles ficaram maravilhados, eles estão assim, eles querem já voltar de novo, foi muito bonito. Só que eu dei assim para nossos idosos aqui, primeiro para eles viajarem para fora, tinham que conhecer nossos pontos turísticos primeiro aqui, para depois levá-los para fora. Porque muitas vezes eu viajava com eles e eles perguntavam lá de cidades, como que é as cataratas? Ah, eu não conheço. Um dia eu escutei isso, falei, gente, nós morando em Foz do Iguaçu, você mas me fala. Mas é a realidade de muita gente não aqui, conhece. Não é, Rosângela? É verdade, não conhecia as cataratas. Verdade. Do meu projeto tem que conhecer, é lei, tem que conhecer todos os pontos turísticos e depois fazer um histórico. Quando eu levo eles para as cataratas, para Itaipu, no outro dia eles fazem um histórico e eles escrevem o que achou. Nossa, tem muitos que choram porque não conhecia, não tiveram assim, a oportunidade de ir, né, ou alguém para levar. E aqui eu tive assim, muito apoio de ônibus, porque às vezes eu não tinha ônibus, o Júnior me ajudou muito, 2 anos assim, que ele está me ajudando nos ônibus, lanche, a gente vai atrás, que eu gosto que seja tudo bonito, né? E o projeto Idosos Conhecendo os Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu. O ano passado eu consegui, graças a bom Deus, trazer a Foz 23 municípios, 2 estados que nunca tinha vindo a Foz do Iguaçu. Esse ano eu já trouxe 15 municípios, 1 estado. Semana passada veio 138 idosos e jovens do Rio Grande do Sul, 6 cidades, juntaram com os nossos idosos aqui de Foz, fizemos a festa, conheceram as cataratas que não haviam conhecido ainda, foram ao Paraguai, pensam levar 138 no Paraguai para fazer compra, ficaram maravilhados. Então eu só tenho que falar o quê? Só agradecer que eu sou uma mulher persistente, eu não sou de desistir, eu não vou desistir, porque nós temos tudo aqui a oferecer. É só saber e buscar. E agora também, agora com esse gancho aí que você tem na mão do Conselho do Idoso, também dá para fazer um trabalho bastante, você junto com o Teles também, sim, né, que é o presidente ele do Conselho, é o presidente. Do Conselho do Idoso, e dá para fazer um trabalho que apresenta um bom resultado, né? Com certeza. O Teles na presidência e eu como vice, nós dois só temos a crescer, a fazer um bom trabalho pelo idoso aqui de Foz do Iguaçu, buscar os recursos, né, necessários para eles, fazer um trabalho diferenciado, um trabalho que não tinha, porque o Conselho do Idoso só tinha nome, na verdade, mas ele começou do zero e agora vai existir desde um CNPJ. Toda a documentação a gente está correndo atrás. sociais. Então eu agradeço muito pelo presidente e pode ter certeza que eu estou aqui e vou ajudá-lo muito. Como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo lá no Conselho do Idoso? Nós já temos nossas salas, reuniões, no mês a gente está fazendo 4 reuniões com toda a equipe, né? Então, assim, vários projetos já estão, assim, bem adiantados. Dá para adiantar? Dá para citar algum desses projetos para a gente? Ainda não é surpresa ainda para o pessoal, né? Bastante surpresa mesmo, mas é só coisas boas mesmo. A semana que vem eu volto aqui para te dizer. Ah, mas com certeza. A gente sempre acompanha de perto esse teu trabalho, Rosângela, porque a gente vê que é um trabalho que você faz para ajudar o próximo, né? Esse também, o idoso conhecendo os pontos turísticos de Foz do Iguaçu. Um trabalho que você começou sozinha, continua nele sozinha praticamente. Lógico, você conta com o apoio dos empresários, mas também sofre críticas justamente por isso. Ah, mas ela é sozinha, ela não tem uma ONG, é troco do que ela faz, né? E a gente vê que os idosos, eles são tão gratos a vocês, as pessoas que vêm de fora para cá, que você proporciona, ali o pessoal chega de manhã, são recebidos com café da manhã, com almoço, muitos voltam no mesmo dia, aquela coisa de bate e volta, mas ainda assim, você dá toda assistência para eles, né? Sim. Contando sempre com a ajuda de terceiros, de né? De terceiros. Esse último evento agora mesmo, eu fiz trabalho de umas 10, sozinha. Eu não imaginava, eu ia assim, ai, eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Quando eu saí lá, deu certo, eu falava no carro, sozinha, ai, obrigada, meu Deus, eu consegui, sabe, de verdade mesmo que eu tô te falando. É momentos assim que eu não sabia se ia dar certo, e Deus só vai me abrindo as portas, só vai me glorificando. E aí você tem tempo para a família? Eu sei que você dedica, assim, por exemplo, né, boa parte do dia, né, para atender as mães carentes, né, do projeto Mãe Feliz, né, aos idosos do projeto Idosos Conhecendo Pontos Turísticos de Foz do Iguaçu e agora ao Conselho do Idoso. Quanto que sobra tempo para você ser mãe e ser esposa, Rosana? Olha, não é fácil. Ó, hoje mesmo eu saí 8 horas de casa, não cheguei ainda. Daí meu filho fica me ligando toda hora, mensagem, mãe, onde você está? O que você está fazendo? Mãe, você não vai vir? Eu tenho a Michelle, o Marlon e o Matheus. Que idade eles têm? A Michelle, 29, o Marlon, 20 anos e o Matheus agora 18 anos. Mas, pra mim, parece um bebê, que toda hora eu fico. A noite que eu chego em casa, né, eles estão na faculdade, quando eles chegam, eu vou no quarto, converso, tudo bem. É aí que a gente conversa, né? Mas, enfim, ele sabe que eu gosto de fazer isso, não ele tem aquela cobrança, puxa, dá mais atenção, você dá atenção pros outros, não dá atenção pra gente e tal, não tem aquela cobrança. Ele sabe que eu fico assim, ando bastante, corro aqui, corro ali, agora um sai comigo, então a gente, no carro a gente conversa, ó, a mãe tá fazendo isso e tal, então eu tô tendo apoio dos dois, sabe, que eles gostam, agora eu percebo que eles estão gostando do que eu tô fazendo. Que começam a entender, né, Rosana? Porque antes eles não entendiam. Eles entravam no meu escritório, via tudo aqueles kits e, mãe, mas pra que tudo isso? Por que você dá tanto? Uma vez eu falei, por que você gosta de ajudar tantos pobres? Sabe? Porque eu falei, porque é eles que precisam, né? É muito gratificante, né? Mas assim, ó, eu tenho carinho, eu me enxergo, eu vejo, tudo que eu faço é pelos meus filhos. Eu amo de paixão os meus filhos. Mas os filhos são mais fáceis de compreender, mas e o esposo, hein? Esse é bravo. E aí, pra administrar a questão com o marido. Esse ele não me aguenta mais. Ele fala assim, gente, que é isso, mulher? Por que você faz tudo isso? Mas ele não adianta, ele sabe que eu vou fazer igual. E acaba te ajudando. Sim, também, não, mas né? Ele me ajuda, sim. Ele ajuda a montar os kits. É ele que faz o sukiyaki. É ele que organiza. Se não fosse ele também, eu não conseguiria, né? E esse apoio da família, Rosângela, é muito importante. Sim. Você saber que você sofre críticas, né? Que você recebe muitos nãos nessa, né? Quando você começa a pedir ajuda, né? Para eventos. Eu sei que você recebe muitos nãos. Mais não do além, que sim. Exatamente, né? Além das críticas. Então, você saber que no final das contas você tem esse apoio dentro de casa, dos filhos e principalmente do marido, isso também é gratificante e isso te impulsiona, né, a continuar. Sim, com certeza. Eles me dão, sim, bastante força. Às vezes fala pra gente, pra eu me cuidar, porque muitas às vezes fala, não entende, pensa que é em prol de outra coisa, mas não é, não. É justamente isso, né? Isso que eu digo, que as pessoas costumam, né, fazer o trader, puxa, mas ela veio aqui pedir dinheiro, mas será que é pra isso mesmo? É pra comprar esses kits, Ainda bem que dinheiro mesmo, vivo, nunca peguei, eles nunca me deram. Eu quero que me dê roupinhas, eu quero que fale assim, ó, libera na loja e tal, eu vou pegar em produtos, em kits, assim, de alimentos, né? Final do ano, eu gosto de fazer uma confraternização bonita, né? Eu sempre falo, dinheiro eu não quero, eu quero que me dê produtos que eu preciso, né? E assim a gente vai levando. Que bom, que bom. Os projetos agora, você já falou que, né, já estão, tem vários projetos para o Conselho do Idoso também. Na sexta-feira vocês tiveram já, né, ontem tiveram treinamento para esse pessoal, durante todo o dia um treinamento para o pessoal que vai atender, né, os idosos. Então são muitos projetos. Sim, sim. Toda a equipe está bem participando, elas estão vendo o que está acontecendo, ela está vendo assim que quando eu faço é para o bem do idoso, quando o Teles também faz, ele sabe o que está fazendo, sabe? Então, eu só quero assim que a comunidade, os idosos de Foz do Iguaçu podem ter toda a confiança que o Conselho do Idoso vai fazer um lindo trabalho para Foz do Iguaçu. Assim, a gente não tem dúvida, né? Projetos com relação à Mãe Feliz e dos idosos conhecendo os pontos turísticos? Eu acho que daqui 2 meses nós teremos uma grande surpresa para esse projeto. Vamos aguardar e eu vou vir aqui falar. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão olhando com muito carinho para esse projeto. Esse projeto pode ser uma diferença do bem, tudo de bom para os idosos, para as gestantes, para as famílias carentes, para Foz do Iguaçu. Eu só preciso de um grande apoio. Eu sei que eu vou ter. Ah, com certeza. Vai ter sim. As pessoas que querem ajudar você, como que podem proceder? Olha, o projeto Mãe Feliz pode procurar lá no posto de saúde, lá do portal da Foz com a Ângela. Lá nós temos agora uma sala onde a gente tem os nossos produtos, os kitzinhos, já está tudo lá embaladinho, bonitinho. Todos os eventos que eu fiz, a gente comprou os kits e levou lá. Então, quem quiser fazer doação novas ou usada, será bem-vinda. Que tipo de produto você precisa? Tip top, fralda descartável eu ainda tenho, né? Mas a roupinha. Nunca é demais, nunca, né? É demais. Agora, então, nos eventos, a gente está recolhendo as latinhas, vendendo, comprando lã. E tem a Maria está fazendo sapatinhos para o meu projeto. Você vê que lindo. E agora, o mês que vem, ela vai dar aulas para as mães aprenderem a fazer os sapatinhos de lã. E essas mães que vocês atendem, elas participam mesmo quando você faz a convocação? Porque eu sei que você mantém um cadastro e um acompanhamento. E essas mães, para receberem só mediante o cadastro e o acompanhamento que você faz ali também durante a gestação, né, dessa mãe. Elas são participantes de nós, como que elas gostam. Tem umas que vão nem pelos kits, sim pelas palestras. Elas acham muito importante. Tem a mamãe de primeira viagem, primeira vez. Então, eu acho bonito isso, que não é só pelo kit, e sim pelas palestras. O aleitamento materno, a gente... Principalmente muito... para a mãe de primeira viagem, as meninas, né, Rosângela? Sim, é muito importante. A doação do leite, muitas falam, mas não vai acabar meu leite? Não, daí tem a enfermeira, a médica que explica direitinho. Para você dar essa assistência quando é uma gestante menor de idade, às vezes você falou que uma vez você comentou comigo que atendia às vezes meninas muito novas, né? E gestantes, né? Como é que é o teu preparo para poder atender esse pessoal? Você tem que ter todo o preparo psicológico, né? Você tem que saber do que você fala para atender a menina, atender a família dessa menina também, que muitas vezes, logicamente, ela não casa, acaba ficando dentro de casa com a família. Às vezes ela é menor e tem vários irmãos ali, né? Como que você faz tudo para poder conciliar tudo isso? A gente faz uma divisão, né, das mais novas, né, a primeira vez. Nós temos psicólogo, assistente social, né? Então a gente faz um preparo todo psicológico com a família e com a gestante. Certo. E as mães dessas meninas também, elas te procuram, né? Procuram. Como procuro? Muitas, agora até que não, mas no começo, assim, elas procuravam muito para mim, estava misturando tudo que era para me dar a cesta básica. Daí elas foram entendendo, elas foram participando, eu fui fazendo elas entender que não era cesta básica, era um kit alimentar para gestante. Mas eu comecei a querer, eu vi que a insistência era demais, eu resolvi ir na casa para ver o que estava acontecendo. A necessidade ali era muita. Então, quando eu posso, na medida do meu possível, eu ajudo, sim. Porque imagino que é complicado, né? Você faz aquele kit alimentar para a gestante, mas o restante da família, às vezes, não tem alimentação. Né? Como é que ela vai fazer? Acaba repartindo o kit dela com o restante da família também. Então, tem essas duas questões que você tem que administrar também. Eu dava, no começo do projeto, todo mês eu dava um kit alimentar, todo mês. Mas aí eu não tive condições mais de dar todo mês o que é aquele kitzinho. Então, eu dou agora só em três meses. E no oitavo mês, a gente faz um mais completo. Certo. E aí, para poder montar esses kits, somente com doações, né? Você tira do bolso, você me falou, né? Mas basicamente doações, com doações. Doações, né? Mesmo. Faz tempo que eu não ganho. ganho doações, eu compro, eu trabalho nos eventos, daí a gente arrecada o dinheiro e a gente compra o leite, a gente compra tudo, porque doações mesmo faz muito tempo que eu não venho. Então fica o recado, então, para quem quiser ajudar, Rosana, com doações, o kit alimentar, o que, que você pede nesse kit alimentar? Olha, eu faço um kitzinho, eu faço arroz, feijão, farinha, bolacha, leite, sal, óleo... agora pro neném é completinho, é sabonete, cotonete, então a gente faz aquele kitzinho. Sim, então na verdade assim, é como se fosse uma mini cesta básica, mas para gestante, para ela poder, gestante, né? Para ela. Para poder passar bem durante a gravidez. Você tem médicos que te ajudam, tem enfermeiros que te ajudam? Tenho uma equipe muito, eu tenho uma equipe completa, tudo voluntariada. É, justamente isso elas que, são que voluntariadas. Eu ia questionar, né? Eu tenho, elas adoram esse projeto, muito, no dia lá a gente faz, a gente decora tudo para fazer as palestras, né? A enfermeira, a médica, é muito gostoso, muito quais bom. Quais locais hoje, eu tô me fixando muito nesse projeto Mãe Feliz, porque eu vejo que hoje que é o que você mais tem carinho e que também que é o que assim, a curto prazo, o que mais traz hoje benefícios, né? Porque são mães, né? São carentes, né? Dando à luz aí, às vezes, um estado de pobreza, né? Estado de carência financeira. Então, eu sei que você tem uma atenção maior com isso. Então, quais os locais que você atende hoje esse projeto? São vários postos de saúde, né? Eu estou atendendo no Portal da Foz, Porto Meira, e agora ele está indo para Três Lagoas. E a sede onde você atende? No Porto Meira. No Porto Meira. Sim. Então tá, então se as pessoas quiserem participar... Vou ter a minha sede... Vou ter. Ah, sim, com certeza, né? Uma mulher batalhadora, tenho certeza que você vai conseguir. E o andamento para conseguir regularizar a ONG, Rosana? Não, bem pouquinho. Na verdade, eu já fui até convidada para apresentar o meu projeto para utilidade pública. Certo. Eu não fui ainda por falta de tempo, as documentações estão todas em dia já, só que eu não fui. Ah, tomara, então, que você consiga dentro de pouco tempo, então, regularizar todo esse projeto. Rosângela, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Trabalho com as mães, com os idosos, principalmente essa preocupação que você tem com o próximo, né? Que eu imagino que é isso que, né, que te faz crescer, né, como pessoa, né, conseguir conciliar também essa coisa junto com a família, junto com os filhos, com a graça que você teve de conseguir ser mãe, né? Uhum. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua participação na nossa programação de hoje. Obrigada a você, eu agradeço a administração que está nos ajudando, olhando, conhecendo esse projeto. Eu só falo assim, venha conhecer, venha nos ajudar, que isso aqui só vai fazer uma grande diferença para Foz do Iguaçu. Essa foi então a Rosângela Rezende Rosinha, ela que é vice-presidente do Conselho do Idoso, aqui em Foz do Iguaçu, também presidente do Instituto Cataratas do Iguaçu, né, que atende ali o projeto Idoso Conhecendo Foz do Iguaçu e também do projeto Mãe Feliz. Essa entrevista vai estar disponível logo mais em cbnfoz.com.br e o CBN Entrevista volta no próximo sábado. Um grande abraço e até lá. CBN Entrevista.